sucesso! Vem roubar meu coração. Ladra, oh ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração. Ladra, oh ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração. Ladra, oh ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração. Eu vou deixar, amor, a porta do meu peito entreaberta, pra quando você chegar, entra logo e roubar, sem bater. Abandonado anda mesmo. Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor com um jeitinho meu coração. Ou ladra, ou ladra, ou ladra. Vem roubar amor, vem roubar amor, vem roubar amor com um jeitinho meu coração. Ou ladra, ou ladra, ou ladra. Sucesso da Prime, pra curtir e se apaixonar. Banda New Prime. Desce mais uma garçom, hoje vou dormir num bar. Fazer o que naquela casa, se quem amo não vai estar. A solidão já tomou conta do meu. Eu vou me embriagar enquanto ela não voltar. Eu vou dormir na rua se ela não voltar. Tudo naquela casa me faz lembrar o cheiro do batom, lembrar o gosto do seu beijo. Só sei que pra aquela casa eu não vou voltar. Tomando minha cachaça vou sucesso. Em nome de Cametá FM, TV Record, alô Jesus Viana. Desce mais uma garçom, hoje vou dormir num bar. Fazer o que naquela casa, se quem amo não vai estar. A solidão já tomou conta do meu coração. Eu vou me embriagar enquanto ela não voltar. Eu vou dormir na rua se ela não voltar. Tudo naquela casa me faz lembrar o cheiro do batom, lembrar o gosto do seu beijo. Só sei que pra aquela casa eu não vou voltar. Tomando minha cachaça vou continuar. Pra aquela

meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar, meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor. Venha logo me amar. Em nome de família Pantoja, família Marques. Banda New Pride. Te metralhar de beijo, vou matar o meu desejo. Estúdio Gaia, gravando tudo. E produções, Alô Ieca. Se eu pegar, você vai ver. Eu vou deixar você molinho, molinho, molinho. Vou deixar você doidinho, doidinho, doidinho, doidinho, doidinho por mim. Dizer, só fica que nunca namora. Comigo vai ser diferente. Se eu te pegar, te levo na onda de tanto amor. Você se apaixona, não saio mais da sua mente. Não vem com esse lance de papo, não rola dizer. Só fica que nunca namora. Comigo vai ser diferente. Se eu te pegar, te levo na onda de tanto amor. Você se apaixona, não saio mais da sua mente. Tá, tá, tá. Vou te metralhar de beijo. Vou matar o meu desejo. Meu coração está de pernas pro ar, delirando. tapa vai, tapa bem, a gente vai semando. Tapa vai, tapa bem, é isso a noite inteira. Tapa vai, tapa bem, você me agarrando, me beijando, me xingando. Eita, amor, doideira. Um alô especial pra Santarém do Pará, Itaicuba, Robe do Zona Ximiná. Tamo junto, bora, Monte Alegre. Essa aqui a galera gosta. Você vem com essa mesma história, querendo amor e fazer confusão. Dou um beijo, toma etapa, se arrepende e chora. Só tem amor se tiver discussão. Todo dia você vem com essa mesma história, querendo amor e fazer confusão. Dou um beijo, toma etapa, se arrepende e chora. Só tem amor se tiver discussão. Quando você vem com cenas de ciúme, já vem, a gente vai se amando. Tapa vai, tapa vem, é isso a noite inteira. Tapa vai, tapa vem, você me agarrando, me beijando, me xingando. Eita, amor, doideira. Tapa vai, tapa vem, a gente vai se amando. Tapa vai, tapa vem, é isso a noite inteira. Tapa vai, tapa vem, você me agarrando, me beijando, me xingando. Eita, amor, doideira. Alô, meu patrão xerife, em nome de Mix CD e DVD, Leonel Gravações, Agripino Gravações. Gatinha, vem com Super Prime. Banda New Prime. Bota pra cima, foi! Oferecimento de RM Multimarcas, meu amigo Ronaldo Melo. Uma em Carapajó e outra em Porto Grande. Me dá seu telefone, tô afim, depois vou te ligar. Pra gente ficar. Foi a primeira vista, eu te vi. Me apaixonei, que bom que eu te encontrei. Eu não entro na lábia de homem paquerador. Conheço o beabá, foi minha mãe que me ensinou. Melhor você dar meia volta, pode se mancar. Já sei seu repertório, pode economizar. Quer se fazer santo, mas é só pra me ganhar. Pra me levar pra cama e depois vai espalhar. Contar pros seus amigos como foi que aconteceu. Comprando pavulagem, vai dizer que quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar. Depois vai espalhar, contar pros seus amigos como foi que aconteceu. Contando a fabulagem, vai dizer que... Alô, DJ Cássio, nosso parceiro, abração! Banda New Prime. Thank you. top. Adson Gaia. Minha irmãzinha, a Zanaida morre de medo de escuro. Minha irmãzinha, a Zanaida morre de medo de escuro. E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro. E Carolina no trabalho só faz vender fruto maduro. Zanaida, neste escuro, Zanaida, chove de estrelas, Zanaida, todo escuro, Zanaida, ama estrelas. Lá vai Carolina trabalha, sua vida sustenta. Como elas dançam com o ar, cobre a nossa praia. Cumbia, cumbia nossa praia, Zanaida, dança la cumbia, Zanaida, dança la cumbia, Zanaida, dança la cumbia, Zanaida, dança la cumbia. Estúdio Gaia gravando tudo ao vivo. Oferecimento comercial São Benedito. Bora seu Chico Gaia, dona Pedrina. Bora já se manicure, meu parceiro Bahia Cabreireiro. Em nome de Top Fitness, Supermercado Casas Gaia. Bora, meu amigo João, taxista! Meu amigo Louro, mototáxi, só o luxo! Estoy llorando. vai chorar. Menos por o amor, menos por tu amor. Ai, ai, ai, me duele o coração. Ai, ai, ai, me duele por tu amor. Ai, ai, ai, me duele o coração. Ai, ai, ai, me duele por tu amor. Ai, ai, ai, me duele por tu amor. Tu solo está pensando no trabalho.